microfone explode, rimas, palavras, tiros, pancadas, enquadrando os otários de mente fraca, voz armada. A real sem meio termo, sem medo de revide, na moral sem rabo preso. Sei que sou folgado e seguro a minha onda, ideia pra trocar até umas horas. É tão fácil me julgar violento, enquanto meus chegados morrem a todo momento. Nos bailes, nos estádios onde vão se divertir, esquecer toda essa porra que acontece aqui. Traficantes, bandidos, viciados, putas, tiroteio, gambé, é uma neurose. Tem que ter nervos de aço nas ruas de Sampa, Brasil. Grande Canil, bairro de pólvora, povo desempregado, sem terra, sem moradia, presidente cuzão, cadê reforma agrária? Eu poderia estar vivendo cheio da grana, com fama, dono da música mais tocada. Seria só fazer um papel ridículo, a música mentirosa que uma pá de manos tem feito. Você já ouviu isso antes e vai ouvir de novo. Poder para o povo, eu tenho que fazer nossa gente se ligar. Se o rap não falar disso, ninguém mais vai falar. Rebelde, violento, maldoso e até imoral. A voz armada, poeta marginal. Atitude proceder, a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Atitude proceder, a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Atitude proceder, a nossa rima é animal. A voz armada. Poeta marginal. Atitude proceder, a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Eu não sou grande, se chame de zapapa. Eu não dou moral, atitude é de nome. Eu digo apenas o que eu penso, sou big zapapa. Não esquece, pode apontar, pode falar então. Eu tô de saco cheio desses manos que falam muito e nem sabem do que estão falando. Falso gringo otário, paga pau de americano. Faz pose e fala merda nas entrevistas. Em palestras quer dar exemplo de vida. Uso o rap como escudo de tretas particulares, delatando que não deveria sair dos bastidores. Faz música pra xingar grupos inimigos, apodrecendo ainda mais o que chama de movimento. Tô fora, tô bem longe dessa raça. Se vier pro meu lado, vai bater porrada, ser artista mentiroso igual a você. Qualquer um pode ser, é só ligar a TV e aprender. Já tive otários ao meu lado, falsos aliados, Loki paga pau de dono de gravadora, queimando meu filme a troco de porra nenhuma. Mas Calipo já era, o tempo passa, e quem era merda desceu da última descarga. Se cada um cuidasse da própria vida, o rap teria mais qualidade, não seria cópia. A minha tatuagem, meu cabelo comprido, meus solos de guitarra não me fazem menos preto. Valorizo tanto a velha quanto a nova escola. Hip hop é pra quem sabe e não pra quem quer. Resposta e atitude não é qualquer um que tem. Sei que sou rebelde, mas comigo a rebeldia é muito natural. Poeta marginal. Atitude proceder, a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Atitude proceder, a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Atitude proceder, a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Atitude proceder, a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Roleta russa, cinco balas no tambor de seis. Sua morte é pra valer, a sua vida é um teste. As verdades são ditas. Animais agressivos, faz com que o padrão nas ruas dias. Se termos ofensivos, isso é coisa de maloqueiro, de vagabundo. Bandido incentiva a violência, a uso de drogas. A música do diabo, por isso que não toca. E é claro, não vende, ficam todos na merda. Pois o rap fala sempre a mesma coisa. Polícia, drogas, tiros, crime a vida toda. O que liga é dinheiro, protesto não leva nada. Ele, mano, se liga, sem futuro é roubar. Há muitos anos todos nós escutamos a mesma merda. Acusações e críticas de quem está de fora. Ainda vem batuqueiro, cuzão, dizer que o rap exalta a miséria e não sabe reinar sobre ela. A mãe, o pai, a namorada não gosta, mas rap é minha vida. Deu um rolê em São Paulo, onde a fome é o mal. Deu um rolê nas favelas, onde a morte é real. Venha viver onde eu sobrevivo ao sistema mortal. Polícia, sangue na asfalto, está no nosso encalço. Só um otário daria e agora um baço falso. Rap estrago é forte, coquetel molotov. Resgata ou executa, otário de mente curta. Colete à prova de gambé, filho da puta. Sobrevivemos sem propaganda, sem jabá. Eu sei que isso te incomoda e te faz pensar que venderíamos milhões de cópias a mais. tinha chances pra nós fossem iguais. A música libertária é marginalizada, mas ninguém nunca vai conseguir acabar com ela. Sou odiado por muitos, mas pra mim já é normal. A voz armada, poeta marginal. Onde proceder a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Onde proceder a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Onde proceder a nossa rima é animal. A voz armada, poeta marginal. Onde proceder a nossa rima é animal. A voz armada. Ajuda a libertar ideias e pensamentos.